Alerta de spoiler. Alerta de spoiler. Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um Alerta de Spoiler, onde hoje vamos comentar sobre esse grande filme que a gente está esperando há mó tempão, que é Os Mercenários 2. Chegou ao cinema nessa última sexta-feira, que tirou sorriso de todo mundo, não é verdade? Para falar comigo desse filme, tá aqui, como sempre, ao meu lado, o Alexandre Luiz. Que foi isso, rapaz? O que aconteceu com você? Cara, eu saí do cinema querendo dar um berro e tiro com metralhadora. É, eu confesso que com toda a enrolação que deu pra mim ver hoje, depois de ver Os Mercenários, teve algum dia que eu tive vontade de matar alguém, foi hoje. Ainda bem que eu não fiz essa loucura, senão eu não estaria aqui agora. E o nosso convidado de hoje, o Éder Augusto. Fala, galera, beleza? Obrigado pelo convite. E eu não sabia se eu tinha que preparar uma frase, eu tinha uma frase preparada, mas agora perdeu todo o sentido da coisa. O pessoal vai ficar na expectativa. Beleza, vai ficar no limbo, nunca ninguém vai saber o que é. Mas é isso, vamos falar de Os Mercenários 2. Continuação rapidinha, né? Os caras já aproveitaram o balde. Não vamos fazer logo o segundo. Ele é que tão velho, né? Se começar a demorar muito pra fazer os filmes, chegar num ponto que não vai dar mais. Pois é, né? O pessoal acha que eles fizeram rápido pra deixar o filme grana, não sei o que. Não, é porque cada ano é importante ali, sabe? Não pode perder tempo, não. Um ano ali faz muita diferença. Olha, e dá pra ver bem isso no filme. Sylvester Stallone tá acabadinho. Cara, Stallone? Tá muito fora de forma. O Van Damme, cara, a hora que ele tira o óculos, o que é aquilo? Nossa. Cai tudo a cara dele, ele tira o óculos, cara. Tipo, enquanto ele tá de óculos de sol ali, ele tá bem, né, cara? Tipo, ele tá em forma e tal. A hora que ele tira, cara... Braço dele, cara, a hora que ele abre os braços, ele tá parecendo o Popeye, sabe? As bolas caídas. Mas, Éder, me diga, o que você achou do filme como um todo? Cumpriu suas expectativas ou não? Melhor que o primeiro ou não? Cara, eu acho que ele foi além das minhas expectativas. Opa, isso é bom. Tipo, se a gente olhar pro primeiro, tudo bem, vai a reunião de todos os caras. No primeiro não tinha tanta gente famosa. Tinha ali uma participação do Bruce Willis, do Schwarzenegger, mas era o Stallone e o Jason Statham levando aquilo nas costas. Então, não tinha tanta expectativa. O filme foi legalzinho e tal, normal, mediano. Agora, o segundo já tinha uma expectativa grande com essa galera toda que eles reuniram. Só que eu acho que supriu. Tipo, ninguém imaginava que ia ser o que foi. A pegada cômica, aquelas tiradas e referências aos filmes que os caras fizeram nos anos 80, 90. E que, meu, divertiu demais, cara. Divertiu demais. Acho que passou além da conta. É, exatamente. O primeiro era mais o lance da ideia, né? De juntar um monte de astros. Isso que foi legal. E funcionou, cara. Graças a ele ter funcionado, fez dinheiro sem os outros. E você, Alexandre? Eu gostei muito mais desse, cara. Eu achei que... Eu gosto muito do primeiro. Acho o primeiro divertido também. O primeiro também tem muita tiradinha a todo momento, né? Mas ele tem uma pegada, assim, mais de filme de ação dos anos 80. Vamos fazer um agrado pra quem cresceu nos anos 80 e cresceu assistindo esses filmes, venerando músculos. E brutalidade, né, e violência. O segundo, ele também vai nesse caminho de agradar quem, né, cresceu nos anos 80 e nos anos 90, mas de uma forma, realmente, como o Éder falou, uma forma cômica, né, quase assumindo o tom de paródia. Vamos ser galhofa. A gente já não levou o primeiro tão a sério assim, esse nós vamos levar menos ainda, né? Então você tem as autorreferências, né, e a questão de cada um ali carregar tudo que cada um já fez. Então o Stallone é o Stallone, o Schwarzenegger é o Schwarzenegger, o Bruce Willis é o Bruce Willis. Né? E o Chuck Norris é o Chuck Norris, né? E o Chuck Norris assume o papel de lenda, né? O Chuck Norris Facts. Exatamente. E o filme, ele fica puxando você, assim, porque tem muito filme, aliás, né, um dos grandes motivos para muito filme fazer sucesso é que ele não fica te puxando para a realidade. É, quando você tá assistindo o filme, você entra naquele mundo, né, e você foge da realidade. Você não fica pensando ah, porque eu tô vendo um filme com o Christian Bale e o Christian Bale já foi o John Connor, por isso que ele é foda. Não. Uhum. Entendeu? O Christian Bale ali é o Batman, né? Ou a gente tá vendo os Vingadores, o Thor é o Thor, não é o pai do Capitão Kirk, entendeu? Você não fica puxando essas coisas. O Mercenários 2, ele pega você e fala, dá um tapa na tua cara. Você tá vendo esse filme que você quer ver referência, né? Então toma referência. Metralhadora. Exatamente. De referência na tua cara agora. Então ele fica jogando você na realidade, que é uma coisa que muito crítico de cinema faz a crítica contra, né? Alguns filmes que até fazem isso de forma muito mal feita, né? E que te tiram. Às vezes o filme ele tem que te prender, mas aí por conta de uma bobagemzinha do roteiro te tira da realidade e aí ele já perdeu o espectador. Exatamente. O Mercenários não, pra ele funcionar, ele tem que fazer você falar, para, vai levar esse filme a sério. Isso aqui é galhofa, né? A gente vai ficar fazendo referência. Você não tá vendo o Barney, você tá vendo o Stallone. Exatamente. É até isso que você não consegue. Você não consegue assimilar personagem com o nome, né? Não sei o nome de nenhum deles, cara. Só do Barney. Você não pode falar, Você não tá vendo o Trent, você tá vendo o Schwarzenegger, né? Tudo que o Schwarzenegger fez tá embutido ali naquele personagem que ele tá fazendo agora. Então, cara, isso, só por isso esse filme já vale. E aí, e também pelo exagero, né? E aí no exagero ele peca um pouquinho algumas coisas por conta da parte técnica, que os efeitos especiais do filme são muito ruins. Mas muito ruins. Muito. Efeitos dos anos 80 mesmo, né? Não, cara, nos anos 80 era mais bem feio. Pô, louco. Não, nos anos 80 era mais bem feio, cara. Quando você viu um helicóptero cair nos anos 80, era um helicóptero. Porque era um helicóptero caindo. Cara, aquele helicóptero não movimenta tudo errado, cara. Tá, nossa. Muito, muito. Parece os efeitos do Smallville, assim, sabe? São muito ruins os efeitos especiais. Por falar em efeito especial e parte técnica, eu acho que era problema do cinema que eu tava, mas estava muito escuro. Tipo, não escuro normal, muito escuro mesmo. Não, o filme não tinha uma estabilidade em termos de fotografia, cara. Tinha cenas que tava escuro, aí do nada, assim, dava uma estourada de luz. E era uma estourada de pós-produção. Você percebia que a cena deve ter ficado muito escura na versão final e eles ajustaram brilho e contraste depois. E você percebe nitidamente, como você pegar uma foto no Photoshop e lá no contraste arrastar o negocinho do contraste e ficar tudo claro, sabe? Eu não tive essa explosão. Acho que era... Nossa, foi tudo errado a minha sessão. Pode ser a projeção da tua sessão que não tava legal. Eu percebi isso pelos trailers, porque os trailers também estavam muito escuros e o filme ficou muito mais escuro ainda. Tinha cena que eu não... Nossa, cara, eu tinha que forçar o olho pra tentar ver alguma coisa. Não, na sessão que eu vi, não. Na sessão que eu vi, assim, tava tudo... o que era escuro, mas você conseguia ver tudo, assim. Ah, então escuta aí, seu Cine System no Shopping Total, vamos calibrar essa projeção aí, porque tá feio. Tá precisando trocar a lampadinha lá do projetor. Eu ia dizer isso, vamos trocar a lâmpada que tá na hora, essa já deu a vida. É, porque caramba, cara, tinha cena que... A cena da briga do Stallone com o Van Damme tava... Eu só vi uma hora... Opa, pera aí, o Van Damme pulou, porque ele abriu as pernas, tá ligado? o Stallone que não ia ser, né? Só pode ser o Van Damme fazendo isso. Sacanagem. Pô, mas o Van Damme ainda tá numa forma legal, cara. Apesar da cara dele ter caído, ele tá bem. Tá. É porque o Van Damme é o mais novo deles ali, né? Você vê pelo chute giratório que ele dá lá na facada do moleque, cara. O Van Damme é o mais novo ali. Não, ele tem o quê? O Statham é mais novo que ele, né? Mas claro. E é o único que tava em forma, né? É o único que tava em forma. O único que apresentou alguma forma ali de fazer alguma coisa. É, dos velhão lá, Chuck Norris, Schwarzenegger, Stallone, ele tá mais legal, assim, em forma. O Van Damme tem 51 anos. Ah, então. Tá bem aí. E o Dolph... Ó, então, aí surgiu um negócio, né? O Van Damme até que tá bem, viu? Porque o Dolph Lundgren só é 3 anos mais velho que o Van Damme. E o Dolph Lundgren tá foda, cara. Ele é muito pesado também, né? O Van Damme é baixinho, levinho. O Dolph Lundgren tá foda. Aliás, né, o pessoal fala do Stallone, que não entende nada que o Stallone tá falando, mas do Dolph Lundgren também tá difícil, viu? Ele tá no... Mas é que é aquele negócio de gênio, né, que a gente tava comentando em off agora. Pois é, aí tem uma referência, assim, que, puta, na hora que começaram a falar, nossa, não acredito que eles vão zoar isso com o cara, né? Porque ele é realmente... É verdade. Eu também saquei essa, meu. Eu também saquei essa, puta. Ele é engenheiro químico e o mais legal é que ele é realmente gênio. Porque, primeiro que ele saiu do colegial só com nota A. Pega essa. Né? se formou engenheiro, conseguiu um monte de bolsa para estudar nos Estados Unidos. Ele se formou engenheiro, depois fez um mestrado, e no mestrado ele terminou com os resultados mais altos da turma. Pega essa aí, você achava que ele era só o Ivan Draco lá, ó. Pum, pois pum. É. Mas e é o QI do cara é de 160, velho. Tá bom aí, né? O cara é gênio mesmo, cara. Não, mas é, a história que contaram ali pra explicar aquilo é a história do cara, meu. Até ele estudar no MIT. No MIT, tudo, É a história do cara, não mudaram nada. Zoaram isso, o cara. É isso, vai o que o Alexandre tava falando, pra trazer pra realidade mesmo. Exato, é fazer esquecer. Tipo, cara, não tenta entrar no filme, sabe? Não é pra isso. É pra você sentar, se divertir, lembrar dos bons tempos, porque não dá, assim... É, por mais que o primeiro ele funciona bem como um filme de ação, mas é óbvio, não é a mesma coisa você ver um filme de ação do Stallone dos anos 80, tipo um Cobra da vida, e ver o Stallone todo, sabe, com dificuldade pra se movimentar no Mercenários 1, sabe? Por mais que tentassem fazer um filme sério, não dá mais, não, sabe? Não dá. Os caras estão velhos, não tem mais como eles ficarem se levando a sério. As cenas mais sérias mesmo que você pega é de cara que ainda aguenta, que nem o Statham lá na igreja. Sim. Pô, você vê que ele dá conta daquilo, sabe? O Assassin's Creed. Aquela cena tá legal. Assassin's Creed total, né, cara? Puta vida, na hora que eu falei, cara, eu falei, caramba, opa, Assassin's Creed, mudou o filme, vambora. Vambora que eu tô gostando. Aliás, será que isso é o Jason Statham fazendo lobby pra fazer o Assassin's Creed? Teste, né? Ah, mas nem vai rolar, esse já tem ator contratado, pô. Ah, mas substituir na hora, cara, depois de ver ele ali. Mas esses verdade, filmes... não, a cena foi legal. Esse tipo de filme de videogame, assim, eles ganham 50 mil continuações. Ele tá falando, ó, se no próximo o protagonista não quiser, eu tô aqui. Tem um monte de assassino, tem o Altair, tem o Ezio, tem mais sei lá quem. Ele pode ser qualquer um, cara. Não, também tem essa, né? A franquia tem a possibilidade de colocar qualquer um ali pra ser qualquer assassino. Não é o assunto. não é. Mas funcionou, ele tá muito bem, cara. E eu fiquei com o nó do irmão do Thor lá, cara, o Liam Hemsworth. Pois é, né, o Billy. O Billy morreu logo no começo. Mas tinha que morrer, cara. E já era assim... mais que sabido que ele ia morrer, né? Olha que ele chama o Stallone lá. Ah, porque eu quero me aposentar. Ah, você já sabe, né? Quando isso acontece. E outra coisa, né? E nada motiva mais um herói dos anos 80 do que a vingança, né? Que é vingança. Pois é, eu lembro que quando começaram os papos do segundo filme, a motivação ia ser vingança pelo personagem do... Ah, tá, do Mickey Rourke. Do Mickey Rourke, né, do que Mickey ele Rourke, ia ser ficar preso e morrer e tal, mas daí acabou não rolando, mas a motivação continuou a mesma, a vingança, mas pelo moleque. Aliás, não rola nada mesmo, né, porque nem citado ele é no filme. Pois é, né, tipo, eles vão até num bar e nem é mais o bar dele, tá ligado, tipo... Saiu fora da turma. Alguma coisa aconteceu ali que os caras cortaram ele do projeto, definitivamente. Não, o Mickey Rourke quis sair, né? Ele que quis cair fora e tal. Mas o Stallone falou há pouco tempo, né, que pro terceiro filme já tem o Nicolas Cage praticamente garantido. E que ele gostaria que o Mickey Rourke voltasse. E o legal é que ele solta um puta de um spoiler, né? Porque você já sabe que o Mickey Rourke não morre. Porque ele fala isso, então peraí, aquela história do Mickey Rourke não tá batendo, né? Ah, mas, meu, num filme desses, acho que ele tá se preocupando com a história. Ressuscita, pronto. Faz um flashback, um filme de antes, sei lá. A prequel. Foi o Mickey Rourke, o pai do moleque ali que morreu agora, tá ligado? Tá tudo. Eles não se importam muito com isso. Porque não tinha história lá que ele se apaixonou no primeiro filme e tal. Mas faz de conta que ele teve um filho e já era. Resolvido o problema. Mas seria legal ele voltar. Mas isso leva também ao Jet Li, cara. Porque, pô, se é pra ser fantasma, então some de uma vez, né? Tipo, pum! Jet Li só fez uma... Teve uma cena legal no filme, né? No começo, quando ele bate nos caras na cozinha. Panelas. Deu uma de Jack Chan ali, né? Pois é, cara. Ah, mas foi uma cena legal até. Falando do Statham agora há pouco, o Jet Li também tava em forma. Não, o Jet Li sempre tá em forma. Ele tá velhão também, já tá nos seus 60 ali. Ô, louco, né? Sim, cara. Será? 60? Sim, 60. Não. O Jet Li tem 49 anos, cara. Não pode, cara. Tem 49 anos. Então é Jack Chan que tem 60? É verdade, Jet Li 49. Pera aí, 63. Jack Chan, né? 63 pra 2003, sim. 49. Tá certo. O Jack Chan deve ter uns 60 mesmo, porque ele até filme com o Bruce Lee ele fez, né? Não, Jack Chan é mais velho do que o mundo, cara. Olha, Jack Chan podia fazer o Mercenários 3. Era uma, podia, era uma ótima escolha. Podia, já que assumiu esse tom galhofa, cara, o Jack Chan é perfeito, cara. Todo filme tem um japonês mesmo, né? É claro. Todo filme é um japonês novo, pai. Um oriental, você quer dizer, né? Tá bom, oriental. Olha o problema étnico aí, não quero ser acusado de... É tudo a mesma coisa, pô. Agora, voltando ao Van Damme, né? Que coisa genial o nome dele, né? Vilão. Vilão. Vilão. Como é que tava na legenda? Tava vilão ou tava... Não, não. Vilão mesmo. Porque o nome dele é... É porque como ele é francês, é Vilain, né? É, exatamente. É, sim, sim. Genial o nome dele, realmente. Eles não traduziram nenhum dos nomes dessa vez, né? Nem o Church, não ficou igreja, ficou Church. É. Eles traduzem, eles chamam ele de igreja. Ah, por acaso... Ou igreja. Na legenda portuguesa traduziram o nome do Statham pra Natal. Sério? Sério. Porque é Lee Christmas, né? Uhum, então traduziram pra Natal. Ficavam toda hora que falavam dele, tava Natal. Mas é porque eles falam num tom de gozação. Tipo, o Natal chegou. Eles falam toda hora isso. Uhum, você tá querendo dizer que... Perguntando se o cara chegou. Uhum. E na legenda aparecia, o Natal já chegou. Vai encaixar com a piadinha do Terry Crews lá. Ô, Papai Noel chegou atrasado. Chega as armas lá. Por falar nessa cena das armas, cara, a entrada do Chuck Norris é sensacional. Até agora eu fico me lembrando aquela cena e começa a dar risada, cara. É genial. Cara. Foi um momento melhor alto. Foi o Chuck Norris Fact, cara. Não, mas o que leva até que, cara, é muito divertido eles lá trocando tiro, você não espera, cara. Daqui a pouco os caras começam a morrer todo mundo lá. E eles sem bala, e um olha pro outro, mas quem fez isso? Não, foi. Aí eu tô falando, eu não fui, tô sem bala. Daqui a pouco toca a musiquinha da águia, cara. Olha que tocou aquela musiquinha da águia. Eu falei, caramba. Ele saindo assim com aquela carinha dele, normal assim. Eu fiquei sabendo umas histórias que você tava morto. É, ouvi essa piada também. Aí ele vai falar da cobra, cara. Aí ele começa a contar a história da cobra. Eu falei, não acredito que ele vai fazer isso. Na hora que ele solta, eu fiquei sabendo que você foi mordido por uma cobra. E o Chuck Norris confirma, cara. Eu falei, caraca. Fui mordido por uma cobra, mas depois de longas horas de dor, ela morreu. Puta, isso foi sensacional, cara. Sensacional. Corta pra tudo eles atrás, né, cara? Fazendo aquela cara de assustado, assim, tipo. E eles começam a rir do nada. Assim, tipo... Não, cara, o cinema foi abaixo na hora que ele falou isso. É. Eu ia dizer isso, teve muita piada que nem todo mundo riu. Teve piada que eu ri sozinho na sala e a sala tava cheia. Agora, essa piada, todo mundo riu, cara. Todo mundo. O cinema foi abaixo. Tem piada que não tem como, mas tem piada que quase pouca gente pega mesmo. A hora que o Statham pede, não, o Dolph pede a caneta lá. Ah. Ele dá a caneta dele, tá ligado? Só eu dei risada. Falei, pô, ninguém precisa da caneta? Sim. É verdade, essa também, só eu dei risada. Depois do isqueiro dele também. É verdade. Na hora da bomba faio do... Olha o Dolph que pega as coisas erradas, né? Caneta. Agora, falando em tiradinha e piadas, né? O Schwarzenegger, ele é tipo um Inception, porque ele é uma metralhadora com uma metralhadora na mão, porque ele começa a disparar tanta frase de efeito do nada no filme. Pô, o cara tá on fire. Ele vai, a hora que ele vai salvar todo mundo, ele já vem com aquele... Voltei, né? I'm back. Uhum. Aí depois, a hora que ele tá lá com o Bruce Willis no aeroporto, ele tá atirando e tal. Aí ele... I'll be back. Aí o Bruce Willis... Você vai me dar cobertura. Eu é que já volto. A hora que o Bruce Willis sai, ele olha pra si... E piquei aí. Não, essa foi, tipo... Depois do Chuck Norris, essa foi a segunda cena mais foda do filme, cara. Aí ele levanta pra continuar atirando, tá o Chuck Norris do lado dele, ele vira... Porra, quem é que tá faltando agora? O Rambo? Eu falei, não, cara, chega, para, pelo amor de Deus. True. Não tem mais onde tirar referência, para. Só faltou ele olhar pro cara e falar, né, você é a doença. E eu sou a cura. Você viu que tem uma hora que o Stallone chama os caras de imaturo? Cobra na hora. É verdade, né? Tipo, de onde vocês são? Ah, eu sou asiático. Ah, eu sou descendente de africano. Não é nessa parte. É na... É quando ele vai conversar com a chinesinha. É no final do filme. Que o Stallone, o Schwarzenegger e o Bruce Willis ficam tentando ouvir. Aí ele olha pra eles assim. Faz pra eles ir embora. Olha pra ela. They're immature. É verdade. Puta, não acredito, cara. Isso tem que ser, né? Referência do Cobra. É, aquela cena é muito boa mesmo. E ele dando tchauzinho pro helicóptero, cara. Ah, não. Aí eu acho que aí forçou um pouquinho na galhofa. Não, daí, cara, tem mais a tiradinha do Schwarzenegger aí, né, cara? Eu, o Bruce Willis lá dá o presente pra eles, o avião tudo estourado. Aí o Schwarzenegger fala pra ele: ah, mas esse avião devia estar no museu. E o Schwarzenegger: ah, nós todos devia estar no museu. Muito legal, essa, cara. Essa tinha saído no trailer e não teve tanto efeito, cara. Se, sério, não, se eles não tivessem ter colocado no trailer... Eu não peguei trailer. Não? Pô, eu peguei. E foi um dos primeiros que saiu, um dos primeiros trailers completos, assim, daqueles de, tipo, 3 minutos e tal. É, era o finalzinho do trailer. Aparecia não aparecia o avião, mas aparecia a cena toda. Tipo, quase a cena toda. Pelo menos pra mim, estragou. Não ri tanto, assim. Como eu iria rir se eu não tivesse visto. Quando o trailer é muito longo, eu já prefiro não ver, porque eu sei que vai soltar muita coisa. Pô, você tem um site de notícia, meu. Como é que você não vê o trailer? Aí eu solto lá, você quer ver? Veja. Eu não sou obrigado a ver tudo, pô. É, meu irmão que é assim também, não gosta de ver. Quando ele tá acompanhando uma parada, tipo uma série, uma coisa assim, também não vê. Os trailers sobra pra mim, ou seja, eu vejo tudo, pego todos os spoilers. É, quem tem que ver é o Eduardo lá, que tá cuidando de notícia, gente. É. Mas é complicado, né? Ultimamente os trailers estão estragando boas cenas, né? Porque você já vai pro cinema e às vezes fica naquele suspense que algum personagem que até poderia morrer, né? Não morrer, tá pra morrer, você fala, porra, o cara vai morrer. Aí você lembra que, ah não, peraí, tem uma cena dele no trailer que ainda não apareceu, quer dizer, não vai morrer agora. Pois é, nos mercenários fica esperando a cena do aeroporto toda hora. Uhum. Toda hora, sabe? Não, como é verdade. Eles vão parar no aeroporto? Como é que eles vão parar? Não, vocês perceberam, que assim, o Thiago, não sei, já que ele disse que não viu os trailers, mas o trailer dos mercenários, ele tá na ordem cronológica. Não, eu vi filme. Algum, sim. O trailer do filme tá na ordem cronológica do que acontece no filme, sim, cara. Você percebe pelo próprio lá, o Hemsworth lá. Ele aparece no começo do trailer atirando, depois ele some dos trailers. Exato. Isso. Exato. Né? E aí o Chuck Norris aparece no meio do trailer. Isso. E o final do trailer são eles no aeroporto, cara. Eu li uma pesquisa outro dia, já que a gente tá nesse assunto, que uns cineastas estudiosos fizeram umas pesquisas e perceberam que os trailers atualmente contam 18 a 20% de um filme. Ou seja, você vê um trailer e já sabe 20% do que vai acontecer no cinema. Isso é uma bosta, né? Pois é, pra alguns filmes, assim, até ajuda, sabe? Uns filmes assim que... Ah, sei lá, às vezes você nunca ouviu falar, você vê o trailer, não vai fazer tanta diferença. Não, tem alguns que tem que fazer esse tipo de I.J.O., tá ligado? Ele tem que mostrar que o 2 vai ser melhor que o primeiro no trailer. É, claro. Agora pra filmes assim que a gente acompanha muito a notícia, sabe, são blockbusters e tal, a gente já é bombardeado por foto assim o tempo todo, foto de bastidores, uma coisa que já revela algumas coisas que não deveria. E aí com o trailer que revelando mais ainda, você começa a juntar os pontos, sabe, e aí acaba que perdendo um pouco. Mas eu não senti isso tanto no Mercenários por conta das tiradas mesmo, assim. Sim, isso. Eles só mostraram a tal do museu, cara. Nenhuma outra eu lembro de estar nos trailers. Ah, o I'm Back também tava. É, o I'm Back tá, mas o I'll Be Back não, né? Acho que o I'll Be Back é o mais marcante, né? É. Muito mais. Faltou o Schwarzenegger falar o Get to the Chopper, né? Do Predador. Ele arrancando a porta. Vocês viram que tá mais rápido agora a cena no filme, ele arrancando a porta? Ah, não percebi. No trailer você via, ela era mais mal feita, né? Tipo, demorava mais. No filme ela acontece mais ligeiro, acho, pra tirar esse mal feito que ficou, sabe? Ele arranca a porta mais rápido, assim. Tipo, entrou, já não tava. Não, e aí o Bruce Willis arranca a outra porta com um chute, cara. Porque não quer ficar pra trás, né, cara? E alguém aquelas pegou... caras que o Bruce Willis faz, cara. Aquele sorrisinho de lado dele é foda. Ele tem uma cara de filha da mãe do cara. Ele é muito sacana, né, cara? A hora que o Stallone fala pra ele, você não tem coragem de lutar, não sei o quê. É, e aí ele não fala nada, só desliga o telefone, faz uma cara assim, você fala, porra, ele vai... Lógico, né? Agora é ele que vai entrar na parada. Uma curiosidade, sabe aquela ponte que tem, ponte que eles atravessam? Aquela ponte foi construída pela equipe na Bulgária. E o do prefeito, lá como o governo lá da Bulgária, pediu pra eles não retirar a ponte, porque eles iam começar a usar a ponte pra cidade. Daí a ponte ficou lá, tipo, terminaram o filme, foram embora, e a ponte ficou lá de presente pra eles, e eles usam hoje como travessia de um lado pro outro da cidade. Foi pra compensar os estragos que ele causou e não pagou aqui no Brasil o comprimento. E vocês pegaram a referência do Street Fighter, né? Do Van Damme com o Stallone. Eles estão ali, eles estão tipo numa plataforma de aço em cima, assim, depois até acabam pulando pra baixo e tal. Parece a cena da luta dele com o Raul Julia no Street Fighter. Nossa, quando, faz tempo que eu não vi quando... isso. Faz muito tempo, né? Quando o Stallone chega com a arma e tal, e que eles começam a falar pra, tipo, lutar sem armas, que ele tira a faquinha, assim, é igualzinha a cena no Street Fighter, quando o Van Damme tá na plataforma e chega um monte de policial com as armas, assim, sei lá, são policiais, e ele tira a faquinha, assim, tipo, uma faquinha pequenina, como se fosse um estilete, assim, tipo, um monte de cara armado, ele tira a faquinha, porra. Essa eu também dei risada sozinho, quase ninguém pegou. Peguei também. Cara, essa semana eu acordei, assim, fui trabalhar e tal, e num momento de ócio, assim, e caí naquela coisa daquele dia ser o aniversário de 25 anos, né, do jogo Street Fighter. E aí me deu uma vontade, assim, de rever o filme, sabe? Porque é muito ruim o filme do Street Fighter. E eu sempre, assim, fiquei com tanta raiva desse filme, por ter sido o último filme do Raul Julia, porque depois que ele faz o filme ele morre. Provavelmente o câncer do cara agravou por conta do desgosto dele de ter feito o Bison nesse filme. Mas me deu vontade de rever, assim, porque ele é muito galhofa, ele é muito ruim, cara. E o pior é que o Street Fighter é um filme, assim, ele não tinha pretensão de ser ruim. Ele é ruim involuntariamente, né? O que não é o caso do Mercenários, né? Ele não tá nem aí, sabe? Se o efeito é bom, se o efeito é ruim, se o roteiro é bom, pra que roteiro, né? Roteiro a gente improvisa, né? É, ficar fazendo piadinha com o Chuck Norris Facts aqui, boa. Pô, essa do Chuck Norris vai ficar pra sempre. Eu sempre vou lembrar, cara, é demais aqui. Né? Eu acho que eu, se fosse ele, nunca mais fazia nenhum filme, cara. Foi a última participação dele. Saiu em grande estilo, cara. Se aposenta agora. Não volta nunca mais. Faz muita coisa há muito tempo, né? A última coisa que eu vi dele foi uma participação naquele filme do Dodgeball, que tipo, Chuck Norris à prova dele, só aparece no jurado, assim, dando um belezinha. Nossa. Última coisa que eu vi dele. É melhor terminar com o Mercenário. É. Sem dúvida, pô. Pelo menos no Mercenários ele saiu como fodão, caramba. Como é que era o nome dele nos Mercenários? É Booker. Chuck Norris. Ah, então, o nome dele, Booker, é uma homenagem a um filme que ele fez em 78, que ele também interpretava um personagem que chamava Booker. Nem tchum, é demais ele. Trabalha porque sozinho. É verdade, vai. Quantos filmes com Chuck Norris vocês já viram na vida? Ah, sei lá, dois, três. Braddock ali. O cara, ele tem uma porrada de filme, mas que todo mundo viu mesmo, cara, uns dois ou três. Que é fora o seriado lá, né, o Walker, Texas Ranger. E a briga dele com o Bruce Lee, né? Ele é um produto da mídia, cara. Ele é um produto da mídia. O pessoal, ele nunca foi esse fodão todo que o pessoal fala. Exato. É que lançaram a brincadeira e acabou pegando, né? Acabou tomando. É, e o melhor de tudo é ele aceitar numa boa, lógico. O cara tava no limbo, esquecido, ninguém mais lembrava do cara. Ele tem que aceitar numa boa mesmo. É, agora ele vai ficar imortalizado. Vai ser pra sempre o Chuck Norris, o melhor de todos, tá ligado? É, ele já falou que não vai fazer um terceiro, sabe? Ele não vai aparecer de novo. Uhum. Pra ele já deu, era isso, pronto, acabou. Então ótimo. Eu acho que ele, inclusive, é isso que o Eder falou. Para por aí, sabe? Não faz mais nada. É, nem tem por que ele fazer também, né? Não, e se ele parar agora, cara, vai ser lembrado por uns bons anos. Pois é. Porque o filme que confirmou, né, o Chuck Norris Facts, então... É. E ele foi ativo no filme, né? Não foi só aquela, tipo, só aquele gostinho de você ficar querendo que ele faça mais coisa. Não, ele tava... Pois é, quando ele some do filme, eu falei, vai ser tipo a participação do Schwarzenegger, né? Aham. No primeiro. Aham. Aí não, ele volta e... Volta do nada, né? Tipo, tchum, apareceu, tá lá. É, tipo, ele se teletransporta no filme. Cara, como tá é que ele foi parar naquele aeroporto, cara? Não. Mas que ele sabia que os caras estavam lá, né? Aliás, o que aquele aeroporto tá fazendo no meio de uma fazenda, cara? Não, uma região rural, noção, cara. Tem um puta do aeroporto que parece que saiu de um... Aliás, vocês perceberam aí a sacadinha do... Tem duas homenagens ao Vingador do Futuro, né? Tem uma homenagem visual. Aliás, as duas são homenagens visuais. Na hora que o Chuck Norris atira no cara, que o cara cai no raio-x. Aham. Muito bom aquilo, cara. E antes disso, quando o Schwarzenegger entra na caverna pra salvar a equipe do Stallone. Que ele tá naquela broca gigante lá, que parece muito a broca que ele luta contra, né, no Vingador do Futuro. Exatamente, é verdade. Olha, eu não tinha pego essa da broca, não me lembrava, do Vingador do Futuro. Mas é legal, cara. Todos. Meu, eu diria até que o Mercenário, os Mercenários 2 foi o todo mundo em pânico dos filmes de ação. Com uma grande diferença, né? É engraçado. É engraçado, né? E você vê que não tem tanta violência nesse, cara. Tipo, no primeiro tinha... O louco! Não, tanta violência explícita. Caralho! Cara. Tanta violência explícita. E no primeiro lá tinha aquela cena do Schwarzenegger enfiando a faca no pescoço do cara e vazando sangue, assim. Aquela cena com o Terry Crews sai atirando em todo mundo, vai empilhando um pedaço de corpo. Nessa não tem, tipo, tanta coisa assim explícita. Ô, mas o que tem de cabeça explodindo, cara? Ah, mas não é que nem... No filme e no cinema, assim, tinha cabeça explodindo. Fala em cabeça, cara. O que foi o Schwarzenegger fazendo a cabeça do Van Damme pra todo mundo ali? O Stallone fazendo a cabeça do Van Damme pra todo mundo? Que foi aquela ideia, cara? Eu também não entendi aquela porra. Ele vira pra menina lá. Ah, você é boa em destrinchar peru? Aí ela pega e arranca a cabeça. Pra que isso, cara? Tipo, levar o troféu pra eles, né? Tipo, ó, consegui isso. É, põe, sabe aquelas placas de caçador? O cara coloca a cabeça de um viado, a cabeça do Van Damme na sala, né? É muito sem noção, né, cara? Não fez então sentido nenhum, pra... cara. A não ser que eles... Pra dizer que o Van Damme nunca mais aparece. É, ou não. Às vezes vão clonar e fazer o Soldado Universal, né? Porra. Olha, tudo é possível, hein, cara. Pra dizer que dali surgiu o Soldado Universal, tá ligado? É, então. Já tá o Dolph ali mesmo, né? Cara, e as piadinhas com a orelha do Randy Couture. Nossa, cara. Ele só serviu pra isso nesse filme também, né? Ele tem um pouco só de porrada, que ele dá umas porradas no cara, e o resto é só pra tirar sal da orelha dele. Coitado, fiquei com dó do cara, meu. Ele passou vergonha no filme, vergonha alheia. Tipo, o cara só foi zoado, participou de duas cenas e tava lá só pra preencher espaço. O Terry Crews, cara, também tava só piadão nesse, né? Só serviu pra fazer piada também dos outros. Aquele grito que ele dá a hora que o tanque aponta pra ele. O jeito que ele pula, você viu, cara? Ele pula todo encolhidinho, isso é meio estranho, velho. Mas o jeito dele é carismático pra caramba, né? Ele só de estar ali você já compra a ideia dele, né, cara? Mas eu fiquei sentindo falta do... Eu fico toda hora esperando ele contar alguma coisa, tá ligado? Tipo, ah, nós gastamos tanto em bala, tá ligado? Tipo, tantos dólares em Porra, bala. Porra, é verdade. Essa chance eles perderam, cara. Porque teria sido muito legal se ele tivesse participado de uma cena assim. Pois é, essa, tipo, eu fico... Nossa, que desperdício de bala. É, alguma coisa tipo, relacionada com o pai do... Sabe quanto custa cada bala dessa porra? Desperdiçando, atira direito. Isso é o que eu acho que faltou, assim. Ele podia ter feito isso a hora que as mulheres estavam atirando neles lá, né? Olha, mas tem uma parada mais ou menos. Tem uma parada mais ou menos. Quando ele tá fazendo o café, aí ele faz a xícara de café, não sei o que. Alguém, eu não sei quem é, mas alguém fala. Oi, fala pra ele. Ah, pois. Eu não preciso nem perguntar se tem mais uma, né? Daí ele fala, não, a cafeteira só tira uma xícara. É só um pé e saia, né? Pra não dividir. É muito engraçado que ele sai, vai na porta, tipo, aquela manhã, aquela acordada, despreguiçada. Olha aquele monte de soldado, ele volta tranquilo. Segura, chega e olha, eu tenho uma notícia. Todo mundo pro jantar. Bizarro, cara. É muito paródia mesmo, né? Tem muita característica de paródia. Não é um filme pra ser levado a sério, é um filme pra você se divertir. E ele funciona muito bem em fazer o espectador se divertir. É um filme que, porra, na hora que tiver em DVD, em Blu-ray, né? Você ter ele na tua estante pra você pegar um domingo à tarde que você tá com uma preguiça foda, você vai, quero ver um filme que eu vou assistir. Mercenários, cara, é uma puta de uma boa pedida, assim, sabe? Que diverte. Sem contar, cara, que nos extras deve ter muita coisa engraçada. Nossa, aqui. Eu não quero. Eu não vejo. Se rolar um making-off, velho, pense, deve Tinha ter, que ter muita um, coisa. Um erro de gravação, sabe? Nossa, cara. Ia ser melhor do que o filme. Pois é, agora pensa eles. Cara, como é que eles vão fazer no 3? Eles vão ter que, tipo, manter a fórmula pra mim, não é tentar melhorar, sabe? Traz mais gente, mas continua com as piadas e desse jeito. Claro. Referência, cara, filme pra tirar referência não falta, né? Nossa. Porque a quantidade de filme que esses caras já fizeram. É, né? E até lá eles já vão ter estreado de novo, né? Vai ter um novo do Schwarzenegger, vai ter um novo do Stallone, que eles são brucutus. Vai ter dois do Stallone e dois do Schwarzenegger. É, né? Tipo, ano que vem, então, porra. Vai ter o Bruce Willis. O Bruce Willis ainda tem as tiradinhas dele no G.I. Joe, né? Pelos trailers lá, lembra? Ah, tem o Duro de Matar também. Tem o Duro de Matar, que é de fevereiro já, né? É, março, se não me engano. Cansado ainda a gente não vai, né? Agora os caras voltaram pra valer mesmo, né? Ah, e tem que voltar mesmo, cara. Porque realmente, o cinema de ação hoje sofre muito com, sabe... Com super-heróis, né? É, sofre com super-heróis, e quando não é super-herói, é um herói humanizado demais, que tudo bem, porra, é legal no Bourne, sabe? Mas teve uma época, assim, que todo filme de ação tinha que ter um Bourne, sabe? Ter um cara cheio de problemas e que você, sabe, aquela coisa de que, ah, não, mas eu me importo com o personagem. É legal isso, mas, cara, um pouco de ação brutal, ali é brutal e violenta, não faz mal a ninguém. Pois é. A não ser que você seja um chinês que tá sendo resgatado pela equipe dos mercenários. Cara, não quero ser resgatado por esses caras. Joga o cara assim no barco, o cara bate a cabeça. Pô, que isso? Tá errado, né, cara? E pra gente encerrar aqui, vamos lá. A gente acabou de ganhar um direito de escolher um personagem cada um, um ator cada um, pra entrar só em Mercenários 3. Um só. Porra. Se você vai escolher, tem que escolher bem feito. Cada um vai escolher um. Começando, claro, pelo Eric, porque é convidado. Steven Seagal. Por quê? Não sei, cara. Eu vi muito filme dele quando era moleque. Meu pai adorava os filmes dele, então, tipo, tem um sentimento em ver o cara nos Mercenários. Vilão ou mocinho? Não sei, tanto faz, cara. Com aquela cara, vilão. Acho que seria legal ver ele tomar umas porradas. Pois é, mas ele não toma uma porrada nunca. Como é que fica daí? Ah, mas com o Chuck Norris do outro lado, ou com o Stallone, ele tem que tomar uma porrada. Não tem jeito. Será que Stallone ele aceitaria? Manda, caramba. Mas será que ele aceitaria no fim de carreira, pela primeira vez, tomar uma porrada no cinema? Ô, louco, não. Ele toma uma porrada no machete, né? Não. Ah, é verdade, ele prefere morrer, né? Exatamente. É, ele morre com a espadada, mas não toma porrada. É, ele não precisa tomar porrada, ele pode tomar um tiro na cabeça e tá feito. É igual o Eric, o Roberts no primeiro, né? Só aquela faca voando e duas facas, né? Uma de frente e uma de costas. E tá feito, não precisa prolongar a situação. É, tá, seria uma boa. Alexandre, o teu? Ah, cara, eu ia falar o Steven Seagal. Mas, bom, o Nicolas Cage já tá praticamente garantido, então também não vou comentar. Ah, Mel Gibson, cara. Mel Gibson. Aliás, já que é pra viajar, mas tudo bem que você pediu pra escolher um, mas se o Mel Gibson participasse, tinha que ter o Danny Glover, cara. Só pra ficar mais interessante o negócio. E bem ou mal? Cara, eu não quero ver o Mel Gibson de vilão, cara. Eu quero ver o Mel Gibson do lado do Stallone ali, sabe? Tipo, porque o Mel Gibson não é muito da porrada, apesar de ele ter enchido a cara do Jet Li, né? No Máquina Mortífera 4. Né? Uma das cenas mais sem sentido de todos os tempos, o Mel Gibson derrotou o Jet Li, né? Ah, mas talvez, se o Mel Gibson participasse no Mercenários e fosse o vilão, o Jet Li poderia dar o troco, né? Pois é. Olha, por que não? Era legal. Pois é, é verdade. Então cara. Eu escolheria o Mel Gibson de vilão só pra levar uma porrada bem dada do Jet Li. Quem sabe, tomando uma pancada na cabeça, ele fica menos louco do que ele é hoje. Né? Se acerta, né? É. Bom, eu escolheria... Já que trouxeram o Chuck Norris, traz o Clint Eastwood. Pra ser o mestre de todos, tá ligado? Pô, mas aí ele ia ter muita categoria pro resto, né? Ele ia ser, tipo, ia sobressair, assim, na qualidade. Não pode ser. Mas por isso que ele tem que ser o mestre, tá ligado? Tipo, sei lá... Stallone precisa de uns conselhos, vai falar com o mestre. Tipo um guru, né? É. O pai meio no Kill Bill. Daí, tipo, ele pega assim, tira aquela Magnum dele e fala assim: meu filho, um presente pra você. Se você quer derrotar ele, somente uma arma potente poderia fazer isso. Daí entrega a arma, tá ligado? Pô, cara, sensacional. Mas ainda... Não, ele seria massa. Mas ainda eu acho que quem vai acabar entrando vai ser o Wesley Snipes, cara. Porra, Wesley Snipes. Assim que ele... É. Assim que ele quitar a dívida, né? Assim que ele sair da prisão, Wesley Snipes seria um... Até porque, negro ali na equipe só tem o Terry Crews, pô. É verdade, né? É o único afrodescendente, assim, é o único... como ele mesmo diz, né? É, e é o único personagem, né? Nem que é vilão. Não, tipo, é exatamente. O personagem do filme é o Terry Crews, cara. Tanto no primeiro quanto no segundo, cara. É que é uma coisa bem nos 80, né? Porque nos anos 80 não tinha muito lugar, assim, pra atores negros fazendo... personagens de heróis, né? É, então seria legal trazer ele. Ia ter, daí o Stallone ia trazer umas piadinhas do Juiz Dredd. Do Juiz Dredd, não. Do Juiz Dredd, do Vingador lá. Do Demolidor. Demolidor, é isso. É muito feio na minha cabeça, cara. Demolidor. Seria legal. Cara, ó, o Wesley Snipes seria uma escolha muito legal, cara. Já estão especulando ele, já. É, eu acho que ele seria bem plausível mesmo. Capaz até o Stallone ajudar ele a pagar a dívida lá. É, já vai ajudar o Nicolas Cage, né? Exatamente. Ajuda lá dos dois. Pronto. Assim, eu pago tua dívida e você fica com o salário menor, tá ligado? Cara, eu acho que essa franquia, ela tem muita possibilidade, assim, de talvez chegar num ponto que você vai substituindo os atores, sabe? E talvez ou ficar só o Stallone, ou até o Stallone cair fora também e ficar um outro grupo. E aí já pegando atores de outras épocas, sabe? Que vão envelhecendo e vão tendo essa franquia aí como... tipo... Ou aposentadoria, né? O plano de aposentadoria. Exatamente, sabe? Sei lá. Tipo 007. É, já pensou? Podia ter o Timothy Dalton seria um cara legal pra estar nos Mercenários. Ah, por falar em 007, vocês viram que o Sean Connery também tá bem especulado, né? Mas o Sean Connery tá aposentado, cara. Ah, Chuck Norris não tava, certo? Ah, mas o Sean Connery é outro nível, ele não vai participar disso, cara. Nunca se sabe, cara, nunca se sabe. O Sean Connery não entra nessa. Ah, não sei, mas ele tá sendo cogitado. Cogitado todo mundo, né? Apesar que assim, né? Depois que o Sean Connery fez o vilão naqueles Vingadores dos anos 90 lá, aquela adaptação do seriado dos anos 60, não duvido de nada, não. Mas hoje eu acho que ele não faria mais essas coisas, não. Sim, não, capaz. Mas o Pierce Brosnan, pô. O Pierce Brosnan tá aí parado sem fazer nada. Podia pegar ele também. Ah, mas ele tá... As últimas coisas que ele andou fazendo também não deu certo, né? Por isso mesmo, sabe? Tipo, pra dar uma levantada. Porque esse filme tá levantando a carreira desse povo. Caramba. Né? Porra, o Dolph Lundgren, cara, tava fazendo filme pra DVD, sabe? O cara já tava fora do cinema há muito tempo. Então, e o Sean Connery também, pô. Ele tava fazendo a Liga Extraordinária, cara. Mas a Liga Extraordinária... Puta. Puta. Agora você desanimou. É, eu acho que... Extraordinária é ruim mesmo. Eu acho que o Sean Connery faria até bem pra carreira dele, assim. Pro último filme dele ser Os Mercenários 3. Seria bem melhor do que a Liga Extraordinária, cara. Então... Eu tinha esquecido da Liga Extraordinária. Agora que você me lembrou, cara... Tem que dar uma redimida pra ele, pô. Ele merece. É, verdade. Tem que ser... Mas ele preparou, não vai fazer mais filme, né? Eu sei lá, eu acho que, tipo, se você for um ator dos anos 80, 90, até 2000 de ação bom, você deve ter recebido, vai recebendo uma cartinha do Stallone. Stallone. Convidando, tá ligado? O que você acha de se juntar ao nosso elenco? Não, e tem, né? O Jack Chan quase participou do segundo, não pôde por causa de conflito de agenda, que ele tinha que gravar um outro filme. É... Então, assim, cara, ator não falta, tem muito. Ah, tem. Pra caramba, cara. Esse é o problema, né? A gente sempre vai querer ver mais ator nesses filmes, cara. A câmera já não consegue filmar todos já e que a gente quer mais. É problema, o Antônio Bandeiras, cara, quase. O Antônio Bandeiras quase foi mesmo, é verdade. É, o John Travolta também foi cotado. Nossa, o John Travolta, velho. Mas é isso, né? Esse foi Os Mercenários 2. E o melhor é isso, cara. Você sair do filme e ter mais papo pra trocar e se divertir mais ainda depois do filme. Isso que eu acho que é os grandes trunfos dos Mercenários. É trazer a discussão, as risadas, as piadas pra fora da... É, não, nem discussão. É mais trazer a questão do papo de bar mesmo, sabe? Papo pra jogar a conversa fora e falar o quanto esse filme fez a gente dar risada no cinema. Exatamente. É continuar o clima que a gente tava dentro do cinema vendo o filme aqui fora, né? Aquele clima de, de churrascão com a galera. Eu senti falta, cara, na hora que eu saí do cinema, tipo, alguém pra conversar, tá ligado? Tirar um sábado. Faltou, não. A gente tem que esperar até agora pra falar do filme. Porque são horas já, cara. Mas é legal. E eu, que são 3 semanas. Tava entalado aqui, né? Mas é isso que a gente tinha pra falar hoje. Agradecer a presença do Éder aí com a gente hoje. E, Éder, onde que o pessoal te acha mesmo? Me acha no supernovo.net. Tem lá o BananaCast, que pra quem ouve podcast, eu acho que é uma boa opção, não sei se o pessoal vai gostar. Eu acho legal, né? Eu faço. A gente não desistiu ainda, então acho que o pessoal vai gostar. E é isso. Obrigado vocês pelo convite de participar aqui no podcast de vocês. Nada, a gente que agradece. Legal. Então visitem lá o Super Novo, ouça o Banana Cast. E é isso. Até... Qual vai ser o próximo, Alexandre? Born. Então, daqui da semana que vem. É, na semana que vem estaremos de volta comentando o legado Born. Legado Born. Esses... filme que fica lançando rápido, tem gente de trabalho, né, cara? Verdade. Ai, é complicado. Então é isso, pessoal. Até semana que vem. will flow and blood will spill. And if the boys wanna fight, you better let them. That jukebox in the corner blasting out my favorite song. The nights are getting warmer, it won't be long. Won't be long till summer comes. Now that the boys are here again.